Alô, garçom, vai calma uma dose de whisky pra mim. E hoje estou largado, estou abandonado. Ela me deixou e foi morar com outro. E aumente o som, coloca uma moda, um piseiro aí, pra combinar com esse cara aqui. E tá sofrendo apaixonado e ela nem aí. Tô morrendo de saudades, ela nem aí. Chama no piseiro, papai. Hello, baby, tô te ligando pra falar. Estou sentado na mesa do bar, no mesmo lugar que a gente se encontrava. Hello, baby, lembra das palavras que eu te falava? Você me dizia que me amava, mas agora está com outro no lugar. E agora vem dizendo para mim que tá tudo acabado. Agora estou aqui jogado, foi o que eu recebi por amar ela demais. Alô, garçom, traga uma dose de whisky pra mim. E hoje eu tô largado, tô abandonado. Ela me deixou e foi morar com outro. E aumente o som, coloca uma moda, um piseiro aí, pra combinar com esse cara aqui. E tá sofrendo apaixonado e ela nem aí. Tô morrendo de saudades, ela nem aí. Chama na bota, menino, Pedro Cristiano Diniz. Portal do Arrocha. Hello, baby, tô te ligando pra falar. Estou sentado na mesa do bar, no mesmo lugar que a gente se encontrava. Hello, baby, lembra das palavras que eu te falava? Você me dizia que me amava, mas agora está outro no lugar. E agora vem dizendo para mim que tá tudo acabado. Agora estou aqui jogado, foi o que eu recebi por amar ela demais. Alô, garçom, traga uma dose de whisky pra mim. E hoje eu tô largado, tô abandonado. Ela me deixou e foi morar com outro. E aumente o som, coloca uma moda, um piseiro aí, pra combinar com esse cara aqui. Que tá sofrendo apaixonado e ela nem aí. Tô morrendo de saudades, ela nem aí.